cuando no dan la nota, o sea, cuando no es un tono, ¿qué haces? ¿Lo haces más grande? Va aumentando el llanto. Y eso... Tem uma distância mínima, né? Você tem que ter pelo menos uma distância. Sim. Porque você não pode aumentar o que for e não chega na nota. Né? E como é que há diferente distância entre os agujeros? Como é? Que estás fazendo tono por tono? É, aqui. É assim? Basicamente, aproximar da medida da mão. Ah, assim todo o rato, sucessivamente. É. Vai diminuindo. Vai aqui. Aí daqui pra cá, um tom. Um tom, semitom, um tom. Ah, vale, claro, semitono. É. Claro, me estranhava que fosse tono. E por que pusiste um semitono? Porque estás fazendo uma escala pentatônica? Não, escala diatônica. Diatônica. É. Escala maior, né? Dó, ré, mi. Ah, claro, tom. Perdão, sim, claro. De segunda a... Ah, não. É, a terceira é maior. A terceira nota, ela... Não, pera aí, tienes... En la maior, el semitono es entre la tercera y la cuarta. É. E aí está entre a segunda e a terceira. É, mas o tubo fechado. Ah, não, claro. É porque quando abre aqui, é como se cortasse o bambu aqui, assim. Sí, no, sí, claro, sí. La nota abierta es la primera, sí. Segunda, tercera. Bueno, esa. ¿Tal cual es? Esa debería ser un sol, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué está sonando? ¿Un fa sostenido? Ah, no, porque estás empezando mi bol. Chegar a esse bemol.